Também quer? Hã? Quero também mais. Eu ia ligar e ligar. Oi. Tá certo. Olha. Um grande abraço para o João. Ok. Beijinhos para as meninas. E um abraço para o Luís. Tens o meu francês. Pois. Eu não estou a ver nada, não é? Ah, já está. Mira. Não vou ser que me faz para cima, pá. Hã? É, não faz, eu sei falar. Thank you.